As do sistema público são conhecidas, como falta de estruturas e equipamentos e até de profissionais especializados. Representando o Ministério da Saúde, Patrícia dos Santos diz que o governo trabalha para investir em novos centros de diagnóstico de câncer dentro do orçamento de 2024. Ela disse ainda que está sendo feita uma recomposição do teto financeiro dos serviços de alta complexidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Se chama José. Padre Ibia Pina, apóstolo do Nordeste. Dia 5 de agosto, celebração do nascimento do servo de Deus. É o servo verdadeiro de Jesus, o mensageiro, Padre Mestre Ibia Pina. Vamos todos à Santa Fé do Ibia Pina. Santa Missa às 8 e às 10 da manhã. 16 horas, Santa Missa de encerramento, presidida por Dom Aldemiro Sena, bispo de Guarabira. Organize sua caravana. Padre Mestre Ibia Pina, inspirai-nos. Rádio Integração, Diocesana FM, emissora da fé. Pra saudar Ibia Pina, Padre Mestre nosso irmão. O colesterol tá alto e eu não sei mais o que fazer. Ah, é simples, meu amigão, ó. Toma chá Acabe todo dia. O Acabe, ele combate o mau colesterol e a gordura do fígado e vai melhorar a sua circulação do sangue também. Sem falar que diminui os riscos de você sofrer um infarto, viu? O Acabe elimina a retenção de líquido e prisão de ventre e por isso vai te ajudar até na perda de peso, rapaz, ó. Eu comecei a tomar o Acabe e eu não sofro mais com gases, azia, refluxo, nem má digestão. Tá esperando o quê? O verdadeiro chá Acabe é da Natubio. E você só encontra nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. A paróquia é a tua casa. Sou responsável, sou dizimista. Quem devolve com alegria, o seu dízimo é uma oração. Quem partilha dos bens que Deus lhe deu, cristão. O dízimo é um sinal de pertença a uma família de fé. Eu pertenço a essa família. Sou responsável por esta casa em que habito. Eu cuido dela, zelo e quero o melhor para ela. Devolva com alegria o seu dízimo em sua paróquia. Encontro com Deus, um programa mantido pelo Clube dos Sócios Evangelizadores da Diocese de Guarabira. Clube dos Sócios Evangelizadores. Seja um sócio evangelizador e nos ajude a transformar vidas pelos meios da comunicação. É fácil, envie uma mensagem para o WhatsApp 991886348 ou ligue para 3363-2488 e diga sim a este projeto de evangelização. Pra economizar, o supermercado do seu dia a dia, claro que é o rei da economia. É o mais completo, é o lugar certo, é da Rede Paraíba. No rei da economia, tem tudo que você precisa. Tem variedade, toda qualidade faz parte da sua vida. Supermercado Rei. Mercado Rei da Economia, o mais completo da cidade. Aceitamos todos os cartões, entregamos em domicílio da Rede Paraíba de Supermercados. Rei da Economia. JG Importes, JG Importes, tudo com melhor preço, essa é a loja top. Aqui tem de tudo, é 20 comparações, porque tem a marca Joab Gravações. Variedade como aqui nunca se viu, mais de 5 mil produtos entrega para todo o Brasil. É preço baixo e qualidade pra você, instrumentos musicais é só aqui na JG. WhatsApp 839-8150-4300. Instagram, arroba JG Importes PB. Compre também pelo nosso site jgimportspb.com.br. Lojas em Solânia e Esperança. Entregamos para todo o Brasil. Vem pra JG Importes. Pensou em qualidade de vida? Pensou Qualivida? Dispomos do melhor atendimento da região por um preço justo para atender suas necessidades. Médicos, dentistas, fisioterapeuta, nutricionista, laboratório próprio com coletas domiciliares. Tudo em um só lugar. Qualivida. Solicite seu orçamento ou faça seu agendamento pelo nosso WhatsApp 83 998 10 0888. Dividimos em todos os cartões. Atendimentos de segunda a sexta, das 7 horas às 17 horas. Não perca tempo nem dinheiro. Na Qualivida, você conta com toda a estrutura necessária para atender sua necessidade e por um preço justo que cabe no seu bolso. Pensou em saúde? Pense Qualivida. Siga-nos no Instagram, @Qualivida Oficial. Para o dia a dia, você precisa de força, muita energia e disposição. Você precisa de Vitamel, um composto riquíssimo em minerais e vitaminas que auxilia no bom funcionamento e na saúde do seu organismo. Vitamel fortalece nervos e músculos e aumenta a defesa do corpo, potencializa o vigor sexual do homem e da mulher. Vitamel melhora a memória, o humor, a disposição física e o sono. Vitamel, a vitamina do trabalhador, do estudante e do aposentado. Compre o Vitamel nas farmácias e lojas naturais. Essa é a Integração FM. Disparada em audiência. Agora, canções que a fé escreveu. Canções de espiritualidade, evangelização e mensagem para bem viver. Canções que a fé escreveu. Faça-se a luz, disse o Altíssimo. Faça-se a luz, disse o Altíssimo. E a luz se fez na criação. E a luz se fez na criação. Luz de Jesus ressuscitado. Luz de Jesus ressuscitado. Presente estás.